O programa a seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje, uma quarta-feira, dia 22 de maio de 2019, e a notícia dessa vez... Nós temos dessa vez uma notícia conjunta de possível paz do Iêmen e terrorismo na Arábia Saudita. Vamos pro Oriente Médio de novo. Here we go. Todo dia, toda noite, eu sonho com o Oriente Médio. Aquela bota gostosa. Então, eu sou o Gregório. Eu sou o Bernardo. E esse é o QN News, Oriental Mediano. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Porque eu juntei essas notícias não porque eu queria fazer que nem eu fiz com a Venezuela, mas porque, tipo, as notícias elas estão completamente conectadas, então não tinha como falar de uma se falar da outra. Certo. Então vamos aqui. No dia 11 de maio, os Houthis, rebeldes xiitas do Iêmen alinhados ao Irã, se retiraram do porto de Salef, no Mar Vermelho, sob supervisão da ONU, permitindo que as cargas que chegam ao grupo sejam supervisionadas e que a ajuda humanitária chegue mais facilmente à população iemenita. Olha aí. Então, para quem não sabe, o Iêmen vive hoje uma das guerras civis mais brutais nesse exato momento no mundo. Com três partes. Você tem a Al-Qaeda, do Iêmen, que nem o Estado Islâmico na Síria. Você tem os Houthis, que são os xiitas do sul, que ficam no sul do Iêmen, porque até pouco tempo atrás o Iêmen era dois países, era o Iêmen do sul e o Iêmen do norte, e o sul era xiita e o norte era sunita, só que aí unificou sob o norte o país. Olha só. Tanto que, se eu não me engano, o nome oficial do Iêmen é tipo Iêmen reunificado, alguma coisa assim. Caralho. E você tem a Al-Qaeda, os Houthis e o governo iemenita sunita, que enquanto os Houthis xiitas são alinhados ao Irã, o governo iemenita sunita é alinhado à Arábia Saudita. Olha só, interessante. Porque a gente hoje tem meio que uma guerra fria entre a Arábia Saudita e o Irã no Oriente Médio. Certo. Inclusive, porque você tem, na verdade, não é só uma guerra civil, é meio guerra civil, meio guerra internacional. Porque o Iêmen do Norte, que é o governo do Iêmen, ele tá uma aliança militar com a Arábia Saudita e Emirados Árabes. Então, tipo, eles não... Tem a ação militar de todos esses países contra os Houthis. Então não é só uma guerra civil, é uma mistura de guerra civil com guerra internacional. É, uma guerra de interesses, né? Então... É uma proxy war, que eles chamam. É uma guerra terceirizada entre o Irã e a Arábia Saudita. Sim. Porque os países que voltam têm um interesse dentro daquele país, então eles influenciam diretamente nos conflitos internos. É, só que no caso, tipo, é literalmente uma ação militar direta. Seria, se o Brasil e os Estados Unidos decidissem invadir a Venezuela, por exemplo, começaria a ser mais ou menos isso. É, porque ia ser tipo o Brasil e os Estados Unidos apoiando o lado do Guaidó e o Maduro sozinho, se a China e a Rússia não intervir. Sim, aí teria esse conflito aí, né? É que nem a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã era Sul mais Estados Unidos contra Norte. Mais Rússia. É, só que a Rússia não estava alinhada militarmente. Porque os Estados Unidos teve ação militar no Norte. A Rússia era um aliado indireto, ele não ia lá e mandava tropa nem nada. Sim, mas o que mandava já fazia a diferença. Sim, eu tô falando que, tipo, por isso que não é uma guerra internacional nem uma guerra civil, é uma mistura das duas. Sim. Inclusive você teve várias atrocidades dessa guerra, como bombardeio contra um casamento pela Arábia Saudita, que matou civis completamente inocentes. Caramba. E vários escolares cheios de crianças sendo destruídos também. Caralho. Com criança dentro? Oi? Com as crianças dentro? É, o Arábia Saudita bombardeando escolar, cheio de criança. Caralho. E você tem fome generalizada no Iêmen. É só vocês procurarem imagens aí que vocês vão ver como é que tá a situação da população iemenita. Olha aí. E a retirada supervisionada se deu para consolidar um acordo de armistício do ano passado e, segundo os rebeldes, foi, abre aspas, um passo unilateral para mostrar o nosso compromisso com um acordo de Hodeidah e alcançar a paz, fecha aspas. O acordo de Hodeidah, tipo, o acordo chama acordo de Hodeidah, mas ele não foi feito em Hodeidah, ele foi feito em Estocolmo, se eu não me engano. Hodeidah é o local que o acordo discute, que é que os rebeldes vão sair da região de Hodeidah. Entendi. Porque basicamente os rebeldes estavam ganhando a guerra até pouco tempo atrás. Caramba, que, mesmo com todo esse apoio. Mas os rebeldes são fome. Pois é, tô falando. Então, contudo, a notícia teve recepção mista, já que o ministro, um dos ministros do governo iemenita, que como eu disse é sunita e alinhado à Arábia Saudita, disse que essa retirada era apenas um show para enganar a comunidade internacional. Ah, rapaz, olha aí. Mesmo com o negociador oficial do governo iemenita dizendo que é um passo importante. Então, tipo, o governo está se contradizendo. É verdade. Parece até um país latino-americano aí. Ó. Não vou dizer qual, mas parece um. Um país que começa com a terceira letra do alfabeto e termina com a sétima letra do alfabeto. Caramba, isso é difícil, hein? Essa é complicada, hein? É o puzzle. Crasil. Crasil. Não, é... Como é? Birizil. Mas peraí, mas qual é a segunda letra do alfabeto? Não, terceira letra do alfabeto. Com C? Terceira, Gregor. Ah, não, eu tô louco. É B, puta. Segunda. Tô louco. Realmente, eu tô pensando que país é esse. O moleque achou que tinha entendido a piada, mas falou, ué. É, eu comecei a ficar perdido. Nada que eu fiz fez sentido, mas vocês entenderam. Ou não sei. Eu também não entendi muito bem. Vamos nessa. Aceita que dói mesmo. Caralho, essa foi o melhor trecho de episódio que já existiu. Nada falado fez sentido. Na minha cabeça fez sentido. Na minha não fez nenhum. Eu só tô... Acredito que na minha cabeça tudo isso fez sentido. Então, no dia 14 de maio, a Arábia Saudita relatou um ataque terrorista por drones feita contra oleodutos na região de Riad, causando desligamento do mesmo dos oleodutos em questão. Isso depois de rebeldes e iemenitas dizerem que iriam atacar o reino saudita. Sempre que eu ouço falando drones, eu penso naqueles drones que você compra no Paraguai, tá ligado? Não, aqueles drones militar boladíssimo. É um míssil com hélice. Pô, mas eles acertaram um alvo cheiroso, né? É porque, como a gente disse, a Arábia Saudita ela tá envolvida militarmente no conflito. Então, tipo, é como se durante a Guerra do Vietnã, o Vietnã do Norte atacasse os Estados Unidos. É, cheiroso. Então, tipo, faz parte da guerra, não ia ser algo novo. Sim. Só que ia ser difícil pra caralho. O ponto foi estratégico pra caramba. É, basicamente eles desligaram um dos oleodutos mais importantes da Arábia Saudita. E isso que eu chamo de estratégia, cara. E além disso, você teve vários ataques de sabotagem contra navios carregadores de petróleo e bombas de extração de petróleo, muito provavelmente ligados aos Houthis. Mas o governo saudita acusou o Irã de fazer isso. Ah, rapaz. Porque pra quem não sabe... Peraí, eu fui só o... Foi só o oleoduto aqui, hein, cara? Calma aí. Não, porque o oleoduto foi dos Houthis, confirmado. Só que as bombas e os navios... Porque eu não tive oportunidade de noticiar isso ainda, mas você tá tendo uma puta treta na região, no Irã. Porque o Irã tá tretando com os Estados Unidos pesado, tem ameaça de guerra, inclusive. Uhum. Então, se vocês verem aí guerra dos Estados Unidos contra o Irã, não fiquem surpresos, porque já tá planejado pra acontecer. Se acontecer uma merda muito grande, o Bernardo relata no QN News aí de plantão, né? É, se der uma puta, eu já... Se der uma puta, é foda. Se der uma puta treta, eu já... Bomba atômica que o Irã tem, a gente sabe. Não adianta eles ligarem. Ainda não, eles não conseguiram produzir. É o que eles dizem pra você achar que eles não têm. Seu retardado, você caiu nessa. Não, eles dizem que eles não querem fazer uma. Puta, que historinha pra boi dormir. Acusação contra o Irã é que ele quer fazer bomba. Ele já tem. Não, se ele já tivesse, ele tinha falado, galera, já tem. Se quiser mexer comida, eu vou comer o seu. O Paquistão tem porque ele tem dinheiro saudita, pô. Tudo tem. O Paquistão e o Irã são inimigos, pô. Então, mas todos têm bomba. Não, mano. Tem sim, cara. O Oriente Médio. A Arábia Saudita não salva um. Não salva um. Mas você acha que se não tivesse bomba nuclear, aquela porra já não tinha deixado de existir há muito tempo? Tem, sim. É que... Eles ficam nesse blefe aí, ó. Mano, se tivesse ali, mano, não tinha mais, velho. Isso é um puta deserto gigante. Nuclear. É um puta deserto gigante. Não, não é nuclear. Primeiro que ia expandir o deserto, segundo que ele ia ser nuclear. Você vai ver, cara. Já era. Então você tem essa treta que, e ela foi aumentada pelas acusações da Arábia. Porque a Arábia Saudita ela acusou o Irã de fazer a sabotagem. Ó. Mas que a gente pense que foi os Houthis, a Arábia Saudita acusou o Irã. Ah, olha só. E pode não ter sido nenhum dos dois, pode ter sido a Arábia Saudita destruindo os próprios negócios pra acusar o Irã. Olha aí, realmente. Isso seria bem louco. É. Baseado na monarquia absolutista da Arábia Saudita, não seria nada incomum. Caramba, os caras são tudo estrategista. Mano, os caras usaram o drone, os rebeldes. Mano, os rebeldes são foda, mano. Eles estão derrotando, tipo, três países ao mesmo tempo. Eles têm drone fazer ataque terrorista enquanto olha o duto. Caramba. Eu tô a favor dos Houthis agora, mano. Acho que eu vou lá lutar com ele. Eu tô a favor ali da autodestruição de todos ao mesmo tempo. Mas não, assim, eu quero que os Houthis anexem toda a Península Arábia. Eu sou pela Arábia Saudita, cara. O processo de construção do país foi muito cabuloso. É, literalmente, uns monarcas falaram: Grã-Bretanha, tá, você dá esse negócio aqui pra mim? Eu dou. Então, beleza. Tá na hora de expandir. Mentira, cara. Teve um super processo de expansão. Não, você teve a Arábia Saudita era literalmente: Grã-Bretanha, você cede uns territórios pra nós? Beleza, aí, tipo, a Arábia Saudita, ela é quase que uma propriedade privada dos sauditas, que é uma dinastia monárquica, pra quem não sabe. Eles falaram: vamos expandir? Vamos. Ninguém parou, foi indo. Na verdade, toda aquela região, ela tá meio que, ela tá em guerra civil. É só pegar, né? Porque o Omã e o Iêmen, Emirados Árabes Unidos, eles estavam sob controle colonial. Mas a Arábia Saudita era meio que uma região de ninguém ali, de guerra civil. Só pegar, mano. Manda aí, é nóis. Então, pra quem não sabe, o Saudita não é uma nação. É uma dinastia monárquica que tem basicamente a posse da Arábia Saudita. Isso é muito comum no Oriente Médio, só que esse é o único país que isso tá no nome. Do tipo, é Arábia Saudita, é Arábia dos Saúdes. Inclusive, fica aí uma recomendação do Queimando Bandeira sobre a bandeira da Arábia Saudita. Tem um pouquinho de história lá também, pra quem quiser ouvir. Qual que é aquele país que a bandeira era só verde? Líbia. Você já fez sobre a bandeira da Líbia, não, né? Não, a gente tá na letra B agora. Vai ser muito bom, vai ter 10 segundos o programa. Então, a bandeira verde é nós. É tipo, a bandeira é verde porque eles gostam de verde, é nós. Porque eles queriam ter árvores no país, mas só tem deserto. Se bem que eu acho que mudou a bandeira da Líbia, não mudou? Acho que tinha mudado. Quando eu depor o ditador lá, acho que mudou. É, todos esses países têm uma porrada de bandeira. Dá até preguiça de fazer. Então, mesmo com essa escalada, né, do ataque terrorista e tal, os rebeldes se retiraram de mais dois portos. O porto de As-Salif e o porto de Ras-Iza, também no Mar Vermelho. E também supervisionado pela ONU. Certo. Então, tipo, os rebeldes estão basicamente sinalizando pro governo e emirita do tipo: a gente não curte sauditas, a gente não curte os Emirados Árabes Unidos. Eu não sei qual que é o gentílico de alguém do Emirados Árabes Unidos. Unidos arabicamente. Os Grandes Unidos arabicamente. Eles... os Grandes Árabes Unidos, né? Não, é... Os arabicamente... Não, peraí. Os Árabes Unidamente. Os árabes unenses. Arabicamente unidense. Arabicamente unidense. É porque você é estadunidense, então você tem a Arábia. Não, é Estados Árabes Unidos. Então é Estado. Arabense. Estado Arabe. Não. Arabense, isso aí. É Estado Árabe Unidense, na verdade. Cara, meu. Estado Árabe Unidense. Isso aí. É isso aí. Então, tipo, basicamente eu tô te falando, tipo, eu não gosto deles, mas eu tô fazendo minha parte do acordo porque eu quero paz contigo. É isso aí. Que é literalmente, tipo, os rebeldes estão fazendo a parte deles e eles estão aguardando o governo iemenita fazer a parte do governo iemenita, tá ligado? Se o governo iemenita não fazer a parte dele, fudeu, voltou à guerra. Show. Então, no dia 16 de maio, a coalizão liderada pela Arábia Saudita respondeu aos ataques do grupo bombardeando a capital do Iêmen, Sanaa. Oh, também, acho que a pronúncia correta é Sanaa, se eu não me engano, a pronúncia, Sanaa. Que é controlada pelos Houthis, os caras são foda, deixando até o momento 6 mortos, entre eles 4 crianças, e 60 feridos. E também matando estrangeiros que trabalham no suporte humanitário. Você pode ver que, né, a Arábia Saudita tá pouco se fudendo. É, eu acho vacilo pra caralho, mas ok. Você acha vacilo? Eu acho que é mais que um vacilo, eu acho que chama crime de guerra. Né, cara, pô, é vacilo pra caramba, né? Tu joga uma bomba no parlamento, mas você não joga nas criancinhas. Não, a gente tá falando. A Arábia Saudita literalmente bombardeou um casamento. Foda-se. Pra que, cara? Pô, nego perdeu o respeito total. País sempre ser democrático, Arábia Saudita, modelo de desenvolvimento. Porra. Porque tem uns brasileiros aí que acham que a Arábia Saudita é top. Eu recomendo pra eles visitarem. Vai lá, mora lá. Vai lá, mora lá. Porra. Eu recomendo mais a Coreia do Norte que a Arábia Saudita. Não, acho que não chega nesse ponto. Grave, chega assim, cara. Porque, tipo, a ditadura é o mesmo nível, só que na Coreia do Norte você morre de fome. Ah, tá. Mas se você levar umas barrinhas de cereal, você fica tranquilo. Você acha que eles não vão dar... Vai eles vão tomar doce? Você, não pode... você acha que eles não vão tomar barrinha de cereal doce e dar pro Kim Jong? É assim que ele se mantém, né? Exatamente. Por isso que ele é gordo, ele toma comida de todo mundo. Ih, cara. E é isso. Bom, então, esse episódio ficou por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou! E cuide bem das criancinhas. E não bombardeie casamento.